1645, chame o centro Recife, frequência 1251, alterne 13395. Recontra, será o centro, boa noite. Boa. Voo 1705, desça para 2000 pés, o ajuste no 016, autorizado a sinalização, foi reportabilizado. 2000 pés, 106, autorizado o X-ray, reportagem estabilizado, 1705. Azul 2712, controle. 2712, sim. Azul 2712, serviço radar encerrado. 64 milhas Nordeste Salvador, sube manter nível de voo 170, chame Aracaju, 120 decimal 3. Aracaju, 1203, azul 2703, boa noite. Boa. Chame 6259, pushback, acionamento. Chame 6259-03, autorizado, chame táxi. Autorizado, portará para o táxi. 6259. interceptou o ILS, gol no 705, tá visual com o campo? Gol no 705, chame a torre 11895. Torre 11895, obrigado, boa noite. Olá. Torre Salvador, muito boa noite, gol 11705, na final do 10, baixado travado. Sente gol no 705, continua a aproximação, apenas confirmando, já baixado travado? Afirmativo, baixado travado. Livre pouso, pista no 0, vento 160 graus 04. Livre pouso, 10, no 705. Salvador Airport Tower 021, stand 1-0, ready for push and start. Airport Tower 022, bear. I can't push 6259, autorizar a linha e manter a cabeceira 10. A linha mantém cabeceira 10, 6259. Uma 705, solo 41, na livre direita, solo 1209. Certo, na rua. Bola 705, tá com o grave alta, tá com o Alfa Juliette para o 02. Tráfego Salvador, boa noite, é o Azul 2781, no Pango. Azul 2781, autorizado Vitória da Conquista, nível 160, direto, decola da pista 10, primeira curva direita, saída Arbor, transição em Lefa, controle Salvador, 120.80, transponder 5172. Autorizado 160 para a vitória da conquista, decola da 10, curva à direita, perfil arbor eleva, 208, controle 5172, transponder, Cotejou, azul 2781. Sim, transponder. 5172. Correto, sim, trabalhando os push, azul 2782. Airport Golden 022, ready for taxi. Airport Golden 022, approve a taxi, apron 1, taxiway India. Holding point runway 10, contact 118, decimal 985, altimeter setting 1016. Airport Golden 022 via apron 1, India, holding point runway 10, contact tower 118, decimal 905, altimeter setting 1016. Rádio 01, prossiga. 01, acionado e pronto no caso do Braz, todo o comando na Jota 16, que é o 04, nós precisamos agora para o azul, e até o 75 azul, traz de volta com a conexão do foco. É, mantenha o no botão, por favor. Esquadrão 01, vento 170 graus, 4 nós, não há tráfego a informar. Frisão decorre, foi um fora do solo. Boa noite, Gol no 866, informação Foxtrot. Gol no 866, acione identificação, autorizado chegada Mari, desça para nível de voo 050. Chegada Mari, nível 050, Gol no 866. Salvador, Guardião 01, fora do solo. Já vai dar presente direto pro Tua Sul ou vai permanecer na missária? Dá presente direto pro Tua Sul. Gente, chama controle 120, decimal 8, até a volta. Controle 108, grato. Controle Salvador, Guardião 01, boa noite. Guardião 01, mantém-se em regra de voo visual no meu pé, peitoral sul. 01, na escuta permanente. Alô, Salvador, tá 3197. 3197.4. Pronto, prossiga. 3197, autorizado da Leone, sou 360, no número 85, pessoal da Pistola 0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Irumi, controle Salvador 120.80, final da mensagem foi recordado, poderia repetir, por gentileza, tá 3197. 3197, Galeão autorizado 360, Upper November 857. Decola da pista 10, primeira curva à direita. Saída da El, Leda, Irumi, controle 120.8, transponder 5405. O TAP 3197 autorizado, aeroporto Galeão, nível 360, Upper November 857. Decola da 10, primeira curva à direita, da El, Leda, Irumi. 1208 é o controle e o transponder 5405, tá 3197. 3197 correto, time push. Chama lá, no 612. Salvador, o azul 2781. Azul 2781, pátio 3, autorizado, chame táxi. É, autorizado, puxe o acionamento, chama táxi, azul 2781. Control Salvador, muito boa noite. Report GL 082, crossing 1500. Report GL 082, boa noite. Roger, contact 47 level 350, Momo Departure. Climb level 350, Momo Departure. Report GL 082. Oceana 6259, chame o centro Recife, frequência 1251, alterne 13395. 251-1339-5, 6259, boa. Tá. 18866, desça para 2000 pés. O ajuste no 016, livre das restrições em IPAP. Autorizada a sinal de acesso, foi responsabilizado. Autorizado a descida direto para 2000 pés, no 016, vai reportar estabilizar no X-Ray, descida no 0, boa noite, 66. Solo Salvador, está 3197, sobre situação na mesma posição, no 620. Segredo 97, autorizado, portão 62, chame tarde. Chamará pronto para o pushback da 397. Boa noite, com 099, cliente da Golf, autorização de tráfego para Confins. Boa noite, 099, Confins. Assunto, prossiga. 099, autorizado Confins, em 360, 0021, decola da pistola 0, primeira curva direita, saída arbora, transmissão elétrica, controle de Salvador, 1208, aciona 5427. Autorizado, 360, para Confins. Conforme a rota, na pressão do 2-1, decolada 10, curva à direita. Saída arbor, transição elefa, 1208 é o controle, 5427 é o transponder para o gol no 099 no portão 9. 099, confirme nível. 3-0. Contagiamento correto, sem puxa. Camarada. Salvador Azul 2781, pronto para o táxi com 69 no POB. 3 horas e 25 minutos de autonomia alternando Salvador. Ok, autorizado táxi, partiu 3, Índia, ponto espera 1-0, chama 1895, o comio 16, o azul 2781. Portugal 022 com Recife Center 12685 e Soneiro 12545. 12685, enable 12545. Report Chiao 022, adeus, boa noite. Boa noite. 8 horas. Avião 01 no controle? Ah, escuta. Avião 01, passe um pouquinho para o litoral sul. Temos agora um Boeing 737 se aproximando para Salvador. Está mantendo 2.000 pés. Afirmativa, passarela para o litoral sul. Quando for possível, retornar para a escola. Agradecendo. Na escuta permanente. Sim, após a passagem do mesmo, será autorizado o Guardião 01. 01. O 1866, atente ao helicóptero no meu pad, fazendo sobrevoo nas proximidades de Sintra, não irá interferir na sua aproximação. Complete a final, chame a torre 11895. Sem tráfego, vai chamar a torre 2895, gol 1866. Salvador, gol 1866, estabilizado LSX, rei, pistão no zero. 1866, vento 170 graus, 4 nós, pouso autorizado, pistão no zero. Autorizado pouso, pistão no zero, gol 1866. Tião 01, no controle. Na escuta. Salvo o tráfego na final do... DLS, pista zero? 10. Visual contra a... A gente pode passar do mesmo, tá autorizado... Sobrevoo. Visual contra a... Grado 01, após a passagem do mesmo. Tuna do Clô 01, chamando 20 do sinal 8, bom voo. 208, obrigado, senhor, boa noite. Controle de Salvador, boa noite, o Azul 2781 decolou. Azul 2781, contato radar, suba para o nível 160, direto Elefa. 160, direto Elefa, o Azul 2781. 8866, fala 03, chame 121 de sonar, pessoal. Sol 219, igual no 866. Voador, gol no 866, livre pista pelo Foxtrot, boa noite. Boa noite, 66, ingresso na Alfa, chamante da Juliette. Ingresso na Alfa, chamante da Juliette, gol no 866. Marcelo Salvador, boa noite, gol no 705, informação gol. Salvador, boa noite, Bona 705, informação Golf. Bona 705, Galeão, Moscou. Pronto, Bona 705. Bona 705, Fernando Galeão, 360, P November 857, decola na pistão 0, primeira curva direita, saída da El, Leda, Irumi, controle Salvador, 120, decimal 80, transponder 5435. Possível, 705, autorizado Galeão, 360, conforme plano, da Euleda Irumi, curva direita, 208, essa na 5435. Bona 705, atendimento correto, time push. Chama na pegada. Para o táxi da 317, está com 189 a bordo. 3 horas e 20 alterando Campinas. Eu e 17 está autorizado táxi a parte principal Índia, não pode esperar chamar na torre, 18953197. Teremos a aeronave no posto localizador. Vou necessitar que o senhor se afaste mais uns 6 minutos. Afirmativo, estaremos na escuta se for necessário. Autorizado, portão 9, chama Itaco. Chama Aragão, 099. 1866, pronto, no ponto zero da 3197. A 3197, autorizado a linha de decolagem, sistema 0, vento 190 graus, 5 reais. Autorizado a linha de decolagem, a 3197. Gol 1099, a bordo nós temos 173, pela meia de 259, alterna Uberlândia. Autorizado táxi, e a parte principal, taxiway Índia, consultador 0, chame torre, número 85, ajuste altímetro 0,07. Pode principal Índia, no posto para 315, com 17, gol 1099, obrigado, boa noite. 7. Decolou 11, chegando 208, obrigado. Contador. Salvador é o San 3197, boa noite. Passa 1800 pés, perfil da El. San 3197, contato radato para o nível 360, direto Leda. 360, direto Leda, San 3197. Gol 1099, próxima plantada 10. 1099, 3 Adalinhares, decola. Pista 10. Vento 180 graus, 5 mais. Ali decola 10, gol 1099. U 2781, chame centro Recife, em 128 decimal 8, alterna 126 decimal 0. 2781 vai chamar Recife, 288, alternando 260. Obrigado, boa. Boa. 1168, livre LS X-Ray, pistão 0, reporte estabilizado. Reporte H estabilizado na X-Ray, bom 1168. Guardião 01, confirme o deslocamento. Guardião 01, está aqui próximo a 10, a 1000 pés. Utilizar o afastamento, podemos afastar o 01 na escolta dos americanos. Bordo autonomia 330, alterna Guarulhos. A aeronave no eixo do curso localizador, necessita que se afaste do Guardião 01. Afirmativo. Obrigado, boa noite, boa semana. Obrigado. Eixo 99, passando 2000 para 360. Bono 099, contato radar, suba para o nível 360, após 2000 pés direto elefa. É 2000 elefa, é isso? Após 2000 pés direto elefa, 360. Ok, então tá lá pro onde elefa agora já. Oi, Salvador, boa noite, bono 705, ponto esperado 10, tá pronto. Pois milhas, se quiser passar a comunicação pra torre. Afirmativo, já estamos coordenando com a torre. Uno. Guardião 01, coordenação com a torre Salvador, chame ela, em 1 no 8 decimal 95. Torre 1895, graças. Salvador, Guardião 01. Guardião 01, é só quando para a pousa? Uno. Centro 3197, passa nível 140, chame centro Recife em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. Obrigado, 3197, vai chamar Recife. ILS, gol no 68. Gol no 168, gente, complete a aproximação, chame torre Salvador em 118, decimal 95. Apenas para informação, tráfego posição de 1 hora, 8 milhas. Em sobrevoo, um Alfa Sierra 50, mantendo 1000 pés próximo ao campo. Salvador, boa noite, voo no 68. 59 avistado por autorizado pista 90. Há um helicóptero à direita da cabeceira 90, não vai te frio que você pousa. Tenho tráfego do helicóptero à vista, 800 pés abaixo, eu peso aproximadamente, nível de pouso no 0, voo no 68. Mas 07 de Claus no 9, chama no 208, bom voo. Oi, Salvador, Guardião 01, precisa algum tráfego na final? Estamos afastando aqui do setor do litoral. Quando for possível, eu retorno para o Graé após o tráfego. Gente, Guardião. Romeu 1, 0, tá? American 9, 2, 5, 0, 3, 5, 8, 3, 8, 5, 8, 1, 3, 8, 5, 8, assinando identificação, desça para 2 mil pés, ajuste em Salvador, 1, 0, 1, 7, Boiduna. 2017, Duna, 3, 8, 5, 8. Zero 99, chame o centro Recife, em 128 decimal 8, alterna 126 decimal 0, bom voo. 288, 260, boa autorizado, direto para o parque do Graé, Uro. Só autorizado, Guardião. Vento no aerográfico 59 e fome no solo controlado. Não há tráfego em fome. Para solo, Guardião Zaruto. Controle de solo, boa noite, voo 968, Libra. Voo 968, Alfa Juliet 07. Alfa Juliet 07. Guardião, solo 24, só conhece a Dino Costa, boa. Chame centro Recife em 125 decimal 1, alterno 33 decimal 95, bom voo. 125, 133, 95, voo 1705, obrigado, boa noite. Livre LS, estão na zero, reporte estabilizado. Livre LS, reporte estabilizado, 3858.